escondido no terreno abandonado, com uma bala na perna e o punho quebrado. Não tem como fugir, estou encurralado. Foi uma mega operação, tudo bem planejado. De onde que eu estou, vejo o helicóptero. Barulho de tiro, hoje assinou meu óbito. Há 4 minutos eu invadi um templo, querendo me esconder naquele momento. Vi um homem enfiando sua mão na bolsa. Saquei a quadrada, descarreguei a queima-roupa. Catei sua carteira, celular e chave. Saí de fuga da igreja com uma picape. Troquei tiro com a polícia e capotei o carro. Agora escuto cachorros e passos. Talvez só saio daqui pro cemitério clandestino, ou vou ser espancado a noite inteira no distrito. Na DP até meu julgamento. Vários inimigos encontrei aqui dentro. Pra dormir ou no banho de sol, sou cauteloso. A qualquer hora eu posso ser encontrado morto. Os gambé me ofereceram 30 mil pela fuga. Se eu levantar essa grana, já tô na sepultura. Vou responder por vários artigos, latrocínio e muitos homicídios antigos. O advogado do Ministério Público me disse se eu puxar, vinte de cadeia é louco. Aqui dentro me sinto um intruso. São muitos olhares sanguinários e sussurros. Ver minha família sofrendo represália pela polícia na revista, sendo humilhada. O pilar que sustenta o detento é a família. Algumas horas de companhia aumenta a autoestima. Já não eram boas. Eu estava sendo julgado pela mídia toda. Haha, agora eu sou o foco. Em revistas e jornais sempre tem minha foto. A imprensa internacional, que diria? BBC, CNN e a Al Jazeera. A pena de morte voltou à tona. Cadeira elétrica, asfixiado numa câmara. Mas aí, aqui e agora, tem alguns crentes. Estava tudo normal, aparentemente. Começaram a ler a Bíblia no meio do pátio. Disse que Cristo perdoava meus pecados. Eu só, de cabeça baixa, ouvindo, levantei meus olhos, não acreditei no que estava assistindo. O homem que dentro do templo eu fuzilei, ali eu ajoelhei, chorei, e Cristo eu aceitei. Jesus, o juiz que é sua vida. Queixa, agora vou pegar menos tempo de cadeia. Chegou o grande dia onde vou ser julgado. Pelos repórteres na saída eu fui fotografado. De frente com o juiz, eu não tremi na base. Eu tive um encontro com Deus, que é a maior autoridade. Provas forjadas, testemunhas compradas. O risco de ser condenado aumentava. No tribunal bateu um calafrio estranho. Sabia que os crentes estavam por mim orando. O juiz estranhamente arquivou o inquérito. Disse que em volta de mim viu um grande exército de anjos, todos armados me escoltando. Na verdade, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Vou resgatar almas dentro dos presídios. Minha vida, Jesus. Transformou. sua vida. E de você ele não vai desistir. O juiz do juiz quer sua vida. E por você luta até o fim. Pode o mundo inteiro.